Se é sangue que eles querem, é sangue que eles vão ter. Se é sangue que eles querem, é sangue que eles vão ter. Quatro caminhos fechados, eu sou um ser humano. De estar a mim, que nunca veio para se dizer, que nunca veio para te dizer, que nunca veio para eu não espero por ninguém. Vem para cá. Vem me dizer. Que é sangue se você quer.